Grande FM. Mas não demore a perceber, que eu gosto muito de você, Mando sinais pra você, talvez me notar. Mando sinais pra você, talvez me notar. Talvez me notar. Você é grande, então você é Grande FM. A mais ouvida da região. Rádio Grande FM. Oladinho mora. Bora, bora, bora. Nada de harém, eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém. E quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro se ela não vem. Felicidade é ela, ela é o meu amor, me conta. outra vez. Eu sou um homem de uma mulher só. Não consigo ser feliz em meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só. Eu só quero ser feliz com meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só. Não consigo ser feliz em meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só. Eu só quero ser feliz com meu xodó. Dançando coladinho, vai. Coladinho mora. Vou beber aí, meu povo. Grande FM. Nada de harém. Eu só quero o meu bem. Pra ser feliz e mais ninguém. E quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro se ela não vem. Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado. Quando do meu lado não tenho ela. Do que adianta orgia, festa, barra todo dia. Minha felicidade é ela. Ela é o meu amor. Me conquistou, me dominou de vez. E apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Eu sou um homem de uma mulher só. Não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só. E eu só quero ser feliz com meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só. Não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só. Eu só quero ser feliz com meu xodó. Vem coladinho morar. Dançando, dançando, dançando, vai. Peguei o sensação, coração. Coladinho mora. Pra toda a nossa comunidade que tá com a gente, coração. Ai. Você está ouvindo a Rádio Grande FM 94,5. A mais ouvida da região. Cadê você? Estou aqui. Amanheceu. E eu não dormi. Cavaleiros do Forró, volume 5. Esse amor criou raiz no coração. E a solidão não quer saber de me deixar. Estou sozinho nessa estrada. Amanheceu. Eu não dormi. Cadê você? Cavaleiros do Forró. Em todo lugar, tá todo mundo ouvindo. Grande FM 94,5. Que seja até o fim.

Rádio Grande FM. Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia. Lá vou eu inventar esperanças de novo. Passarinhos e carros na mesma vida. É o cenário da luta diária de um povo. Nessa altura da vida eu não acho direito passar noites em claro assim relembrando. Fico eu no meu corpo de um lado pro outro, te adorando, vida minha, te adorando. Quando você me queria eu não quis, a cabeça estava em outro lugar. A felicidade em cima de mim, bem ali debaixo do meu nariz. E eu não tive o dom de enxergar essa mistura de saudade e de dor. É um preço que eu cansei de pagar. Hoje mesmo eu vou atrás de você. Lá vou eu me desculpar outra vez, na esperança de você perdoar. Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia. Lá vou eu inventar esperanças de novo. Passarinhos e carros na mesma avenida. É o cenário da luta diária de um povo. Nessa altura da vida eu não acho direito passar noites em claro assim relembrando. Fico eu no meu corpo de um lado do outro, te adorando, vida minha, te adorando. Quando você me queria eu não quis, a cabeça estava em outro. A felicidade em cima de mim, bem ali debaixo do meu nariz. E eu não tive o dom de enxergar essa mistura de saudade e de dor. É um preço que eu cansei de pagar. Hoje mesmo eu vou atrás de você. Lá vou eu me desculpar outra vez, na esperança de você perdoar. Você está ouvindo a Rádio Grande FM 94,5. A mais ouvida da região. É bem melhor que eu vá embora, pra bem longe de vocês. Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer. Vamos cantar comigo! Tu já não és mais a razão do meu. Alguém bem melhor do que você. Tudo que passei com só quero lembrar os bons momentos que vocês aí vão comigo. Procure me esquecer. Você vai sofrer na solidão, porque não pensou e machucou meu coração. Tudo que passei com você já esqueci, só quero lembrar os bons momentos que eu vivi. É bem melhor que eu vá embora pra bem longe de você. Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer. É melhor que ir embora pra bem longe de você. Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer. É bem melhor que eu vá embora pra bem longe de você. Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer. É melhor que ir embora pra bem longe de você, porque eu já sofri bastante, não quero mais te ver. É melhor que ir embora pra bem longe de você. Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer. Em todo lugar, tá todo mundo ouvindo. Grande FM 94,5. Sem direção, parei na contramão. Passei farol vermelho, foi grande a confusão. O guarda me parou, desceu do carro, cidadão. Documento e habilitação. Meti a mão no bolso, puxei bem o papel. Era foto dela, linda como o céu. O guarda me tomou e olhando ele falou: essa foto é o meu troféu. Meu amigo, esqueça essa história. Você pode ir embora, eu não vou lhe prender. Esse é o maior documento dos meus sentimentos que está com você. Amiga, eu já chorei por ela. Hoje não sei mais o que fazer. Eu não posso mais viver sem ela. Por favor, procure entender que eu falei seu guarda de um tempo. É por ela que eu estou assim. Essa foto foi o que restou, a lembrança desse grande amor. Se você quer me prender, me prenda. Mas a foto dela devolva, por favor. FM. Andei sem direção, parei na contramão. Passei farol vermelho, foi grande a confusão. O guarda me parou, desça do carro, cidadão. Meu documento e habilitação. Meti a mão no bolso, puxei bem um papel. Era foto dela, linda como o céu. O guarda me tomou e olhando ele falou: essa foto é o meu troféu. Meu amigo, esqueça essa história. Você pode ir embora, eu não vou lhe prender. Esse é o maior documento